vou lhe mostrar pra ver como é que é. O meu Brasil não tem nada igual. E na Bahia, menina, no gueto, isso é candial. Onde o cacique é o rei do carnaval. Eu vou lhe mostrar pra ver como é que é. O meu Brasil não tem nada igual. E na Bahia, menina, no gueto, isso é candial. Onde o cacique é o rei do carnaval. Zurra, zurra, digi, digi, digi, digi, digi. Zurra, zurra, zurra, digi, digi, digi, digi, digi. Tarará, zurra, digi, digi, digi, digi, digi, digi. Surra, surra, surra, digi, digi, digi, digi, digi, digi. É pra lá que eu vou, só a mão girar. O vento soprou a favor do mar. É pra lá que eu vou e vou te levar, balançando o corpo inteiro. E todo mundo diga surra, digi, digi, digi, digi, digi, digi. Surra, surra, surra, digi, digi, digi, digi, digi, digi. Larará, surra, digi, digi, digi, digi, digi, digi. Surra, surra, surra, digi, digi, digi, digi, digi, digi. Surra, surra, surra, surra, surra, surra. Eu vou lhe mostrar pra ver como é que é. O meu Brasil não tem nada igual. Vem na Bahia, menina, no gueto, isso é candial. Onde o cacique é o rei do carnaval. Eu vou lhe mostrar pra ver como é que é. O meu Brasil não tem nada igual. Vem na Bahia, menina, no gueto, isso é candial. Onde o cacique é o rei do carnaval. Surra, surra, digi, digi, digi, digi, digi. Surra, surra, surra, digi, digi, digi, digi, digi, digi. Tarará, surra, digi, digi, digi, digi, digi, digi. Surra, surra, surra, digi, digi, digi, digi, digi, digi. Surra, digi, digi, digi, digi, digi, digi. Surra, surra, surra, digi, digi, digi, digi, digi, digi. Larará, surra, digi, digi, digi, digi, digi, digi. Surra, surra, surra, digi, digi, digi, digi, digi, digi. É pra lá que eu vou, só amor dirá. O vento soprou a favor do mar. É pra lá que eu vou e vou te levar, balançando o corpo inteiro. E a galera vem dizendo assim: surra, digi, digi, digi, digi, digi. Surra, surra, surra, digi, digi, digi, digi, digi, digi. Larará.